Buenas, caros ouvintes! Hoje estou com uma estrita de caralho, Pedro. What a lot of coughing. Olha só como. A glory be to God the Father. What? E a Father que. E o Pete, isso é pessoal da Amadora. Oh, Pete, mas eu vou-te dizer uma cena, Pete. Eu estou um bocadito reticente a fazer este programa. Reticências? Estou um bocadito. Estás um bocadinho estou três um bocadito. Pontos. Estou com três pontos. Assim um bocadinho de pé atrás. Pá, pá, então, porque, não, porque o João que faz este programa, no outro dia vi-me ali em cima e quando soube que eu e tu, mais tu que vinhamos para aqui os dois, a mim disse-me logo: oh caralho, se lá dizes mal do meu programa, foda-vos os cornos e o que aí. Não, oh, Pete, estás a brincar. O teu programa até é dos barígios, caralho. Achas eu pensava logo para mim, está-se fodido. Não fazia a mim. Sabes há quanto tempo é que eu conheço este John? Oh, Pete, eu não sei. O Pedro, este é o Pedro, não é? Ah, caralho, sabes há quanto tempo é que conheço este John? Caralho, se me foda. A ti era capaz de ir para a tromba, a mim não. A mim era capaz de me foder. E até aqui no programa até te posso dizer, este gajo aqui, este bacana aqui, é um herói. Para mim é um herói. Mas não te estou a dizer isso porque tenho medo de levar nos cornos oh, assim. Oh, pois não, já estás com medo. Se for preciso, também chamo-me uma beca broxa. Às vezes há uma beca broxa porque... Pito, olha, carrega, não tenho problemas, não tenho problemas em dizer. Às vezes há uma beca broxa porque... Esse andava ele... Já me deu um banhito também. Uma vez deu-me um banhito com os materiais que não estávamos a vender e caralho, na candonga, mas pronto, isso é outra conversa. Mas este bacana é um herói. Sabes porquê, mesmo? Então. Eu vou-te dizer porquê. Eu lembro-me deste John ser um batoque do caralho. Lembro-me desse John ser um batoque do caralho, ó Pete. Eu lembro-me quando eu conheci há muitos anos, ainda vocês não andavam-se cá. Mas o gajo com esforço e o caralho, ó pá, ia ver aqueles programas da Júlia Pinheiro e o caralho, estás a entender? Vê aqueles programas da motivação para os gajos gordos e o caralho. O gajo conseguiu, caralho. O bacano conseguiu e agora anda aí fininho, ó Pete, e caga fininho. E caga fininho e gosta da onda dele. Tem um caparro do caralho. Tu cá para mim, estás a dar-lhe e-mail que é para ver se não levas dois mil nos cornos. Caralho, acho assim, cara. Eu não tenho medo. Ele sabe bem que se também se fosse a ele também o fodia. Afim, bravo. Ele não tem hipótese. Não, parece aí numa valeta com a boca cheia de formigas que é o para quero ver. Olha, nem uma responsabilidade por nada. Pronto, já estás a entrar no mundo e já te disse que não tenho medo. Se quiseres provar, se quiseres... Se quiseres provar desta esquerda, provas já desta esquerda, vai tu e ele e o caralho se foda um a todos. Como já uma Santos de bota que até andas lá. Adiante. Programa. Gosto sim, senhor. Gosto de reggae. Música dos pretos e o caralho é bom, opá. Não é assim, não sou racista. Infelizmente, já vi muita coisa na minha vida. Já estive em Lisboa. Já fui a Lisboa, já estive na Cova da Piedade, já estive na Margem Sul, já estive na Amadora e já vi uns pretos, apá, e é pessoal fixe, está-se bem, não tenho problemas nenhums. À noite é uma beca mais complicada. Racista do caralho. À noite é que eles saem de toque e o caralho não é racista do caralho. Mas isto é o som deles, caralho, isto é uma coisa cultural. Eu acho que aqui o Pedro que ele está a fazer está é basicamente... A cultura, É cultura, não é como cá com o pessoal com as viagens e o caralho. Ele foca-se simplesmente na música dos pretos. Pá, para o resto. Mas porque é uma cultura, faz. Faz bem. Mas mais uma vez, pronto. Temos que aqui deixar a referência, que mais uma vez puxa a queio. Drogaria, virones, chamãozinho, já passámos essa fase. Já. Já passámos por isso, já sabemos que é música de drogas. Isso também devem ter uns Bob Marley e umas merdas, não é? Olha, sabes como é que morreu o Bob Marley? Isso não foi de um pé, ô cara. De um pé, mas sabes como é que foi aquela merda? Fumou uma fodida, meu. Fumou uma fodida lá na Jamaica, nada, caralho. Nada, caralho. Até o olha que eu acho um pé que sim, que não lhe deixaram cortar um dedo, caralho, por causa da... Não, mas ele disse assim na altura aos entrevistadores. A mim não, por acaso não cheguei a conhecer com pena. Mas na altura disse, eu não vou cortar nada, eu nem uma unha corto, porque foi assim que Deus me fez, estás a entender? E é assim que eu edi, caralho. Mas eu acho que isso foi a origem... Cavava na quinta dele com os dedos. Ah, que até um gajo que não corta as unhas a vida toda. Para gás, já estamos a perder o foco. Vamos. Não, mas vamos, isto para te dizer que o rei... Se no outro dia falei aqui no rei dos hippies, vou-te agora a falar no rei dos pretos. Isso tem que tu falar. Bob Marley, sem dúvida. E disse assim, né? Sim, senhor. Se Deus me quiser levar, que me leve da maneira como eu sou. Eu não vou cá fazer cortes. Ah, nada, cara. E foi disso. Morreu de um pé, cara. Morreu de um pé, sim, senhora. Que não se deixou cortar. Pé de dança. Pé de dança do Bob Marley. Conhecidíssimo. Eu, quando disse essa merda, já devia estar com uma broa nos cornos, ó Pito. Já estava a mil. Os porros na Jamaica batem mais a mil, pô, caralho. Foda-se, devem bater, cara. Mas e o gajo tinha o cabelo cheio de merda, não era? Que era rastas. É, usa as dreadlocks. As rastas. Dreadlocks, que eu sei como é assim que chama-se. Que as maneiras deles de dizerem é dreadlock. Aqui é que é rastas, mas rastas aqui é aqueles pelos que tu tens no cu. Lá está o senhor cultura. As farpalhas que tu tens no cu, isso é que são rastas. Deixai falar. Mas tens a mania que és aristocrática. É assim. O saber não ocupa cu. Mano. Aqui fazer uma referência. ao programa de, aos outros programas. E olha, eu acho que agora, a partir de agora podíamos acabar cada programa com um provérbiozinho só para instruir as pessoas. Não vamos acabar ainda que eu estava a falar e tu interrompeste, me chamaste. Ainda não falámos do programa, quase. Estou-te a falar, assim. Pedro, amigo, irmão. É ilha, dá-lhe mail. Não, ó puto, esse João é meu irmão. Esse João é meu irmão. Dá-lhe a passar a mão no pai. Mas a cena é, puto, gosto do teu programa, é bom som, é som do reggaezinho e o caralho, para curtir, para ir para foder umas pardinhas e o caralho. Um mel do caralho, puto, adoro, que são assim. Com uns. Caralho, tem um. Estás a perceber? Tem assim uma sovata com. Um gajo deve lá sair nesse momento. Fodia uma pizza com nada, mas pronto, adianta. Gosto do teu programa, mas é muito disso também. É muito disso, pronto, pá, é um programa. Este aqui eu consigo perceber porque tem um foco realmente, tem. Foca-se realmente no reggae, na música assim mais latina de reggae. Gosto, mas é pá, pronto, eu também não passava. Quanto tempo é que tem este programa? Vê lá aí. Até morre. Ei, 35. Isso é muito tempo. Mesmo assim pensava que fosse mais, mesmo assim pensava que fosse uma horita. Não, mas é muito tempo. Mas mesmo assim 35. Isso passa de meia hora, cara. Sempre ouvirmos isso. Eu não conseguia. Eu por 35 minutos também não ampliava. Vamos lá, a cadência da música é sempre a mesma, não é? A cadência? A cadência, caralho. O tempo e essa a cadência. É, caralho, é assim que se chama a cadência, tipo, sei lá. O seguimento, a ordem do programa. Isso é uma cadência. A harmonia, o som. Estás a ver? O feeling. A sabedoria. Sabedoria tosca. Pronto, pá, olha, Pedro. Sim, senhor. Cumprimentos aqui da malta. Eu e o Timóteo estamos sempre aqui a curtir. E, pá, gosto do teu programa, mas é como te digo. Também não te vou aqui lamber as bordas só porque eu até curti. E como és meu. E até privo contigo. Não te vou aqui lamber as bordas por isso. Não importa. O gajo deve estar mesmo borrado, pá. O gajo já está a ficar. Deixa-te lá dessas merdas que eu, quando tenho amigos, caralho. E um amigo, para mim, um amigo é, pá, é um companheiro para a vida, de jornadas, de situações, de ouvição, pujança, estás a ver, rock, seja rock, reggae, seja o que for, eu gosto de estar com um amigo meu e ele vai, estás a ver, como dizia o Zeca Afonso, na altura eu já nem dizia bem, que ele até já estava fodido, mas dizia, traz um amigo, opa, e tu trazes, caralho, e um ou dois, caralho, e levas e vais para onde quiseres, opa, e o Pedro tenho aqui, só que, opa, menos, ó Pedro, está-se bem, programas de 15 minutos, olha, já fazias o meio dia. Opa, chegava, já fazias só duas músicas é o suficiente. É, eu conheço esse som. Pá, há uma coisa que temos de dizer, é que é assim. E isto é para os caros ouvintes, é que nós estamos aqui, mais minha cunhada, não é para ferir suscetibilidades, Pito. É só para falar de realidades. Só que estamos a fazer não sugestões. É para ferir celebridades. Pito, cala-te agora, cala-te agora, senão agora é que as comes. Cala-te agora, a sério. Cala-te agora, Pito. Oh, caralho. Estás aqui. Tá, é agora já estás com medo. É aviso 8, caralho. A vida disse assim, está caladinho, que o gajo mas eu estou aqui merdas. A dizer exatamente isso. Eu, Pedro, já somos companheiros de longa data. Olha, estás a ver? Já há algum tempo. Dá-lhe mail agora. Ó Pedro, anda cá, como é que é? Ó meu irmão, estás bom, meu irmão? Maninho. Maninho, está tudo? Como é que é, maninho? Olha, este bacana aqui estava a dizer mal tio, caralho. Mas não lhe bates, ó bacana. Está-se bem. Pedrinho, irmão e o caralho, olha, assim se despeça, olha, anda cá a dizer aqui. É que a vossa sorte é que eu sou um cristão. Anda cá. E um cristão não teme. Não teme, cara. Vamos aqui, convidado especial. Com o próprio Pedro, vamos aqui despedir-nos da emissão. Um grande abraço, Pedro, manda aí um abraço. Queres dizer alguma coisa para o pessoal? Desejo um abraço e um beijinho a todos os ouvintes da Elephant Radio. Aí, ó, Pito. Pronto. Voz de radiofónica. Um abraço a todos e até para a semana. Melhor programa de todos do mundo. Este homem, acho que tem um pênis. Eu acho que uma vez filho piso, uma vez estava no banho com ele. Sem dúvida, tem um piso grande, caralho. Este gajo tem um mangalhão, caralho. Um grande piso, caralho. Este gajo tem um mangalho grande. Vá até, pessoal, rapaziada. Até à próxima. Adeus.